merda do Hulk Ornelinhas. Tá jogando LOL. Com esse Mesh Splinter. Começaram a jogar a porra de LOL e me mandaram foto. Bora jogar? Agora? Esses dias? Voltei. Tem problemas. Caralho, LOL, brother. Em 2018, cara. Quem fez isso? Ximenez te aliciou agora, cara. Ele chegou pra você lá na festinha lá e falou: aí, brother, pô, chega aí. Ah, qual é o nome daquele jogo? Warhammer, não? Warhammer é um jogo. Warframe. Mas o Warframe, pelo menos, é uma droga nova, cara. Tu não sabe o que vai sair dali, cara, sabe? Cara, o Warframe é muito cocôzão, cara. Vamos embora que a dona Jéssica Pinheiro voltou aí. Sim, bora, vai. Sabe o número, né? Então. Sabe o número? Sei o número! Porra, se você não soubesse dessa vez, eu ia embora. Eu só tava buscando essa imagem aqui. Que registro. Ah, então até buzinando. Nossa, a minha rua tá ensandecida. É porque que ó, deve ter o jogo do Corinthians, sei lá. Muta essa por enquanto. É o Palmeiras. Palmeiras ganhou os pênaltis. Ah, o Palmeiras ganhou dos Santos. Ah, isso? Vocês estão soltando fogos? De jogos de diversão começando a sua 300ª edição, alcançando o fim de uma incrível jornada de 8 anos de podcast sobre o mundo de jogos de diversão. Meus amigos, nessa semana... Não é isso, esqueci. Ah, é. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Acertando numerais ordinais como nunca antes na história desse país. Olha o Fogos! Olha o Fogos ali, ó! O Daigo! Pera aí, eu vou contestar isso aí porque eu acho que ele errou. Ele falou 13? Não, mas pode ser também. Pode ser também. É válido. Eu já tinha vindo preparado pra ver todas as hipóteses corretas. Porque a minha diversão. A diversão é consertar um amiguinho. E dessa vez tava certo. E há muito tempo atrás corrige, né, Ilaps? É, me repete aí que alguém estourou uma bomba aí. Ah, uma nossa, bomba. Nossa, tá foda, que bando de filho da puta, não solta fogo no cu. Não, é, há muito tempo atrás eu corrigi a galera, assim, é verdade. Senhor da Eternidade. Fora Janete. Quem é Janete? Eu não sei quem é Janete. Killer Azus. Tô aqui tomando skin, comemorando que esse aqui é o 300, né? Vamos lá, por que não? O loop infinito! Cara, vamos todos cancelar a Netflix, cara. Eles estão fazendo campanha contra o nosso Lula, cara. A Jéssica Pinheiro! 300 episódios, eu ainda não sei o que falar na hora que chega a minha vez, porém protesto porque eu sempre sou a última. É, mas é que você dá pouco tempo também, ninguém sabe? Ninguém falou pra você chegar você por último. Não é a última. Cara, mas a última é mais fácil, você vai ganhar inspiração. Mas você não é a última, porque temos aqui, de volta, a mais de 150 edições... Mestre Splinter! O primeiro, o único, um bastião de normalidade nesse programa. E eu decorei isso, eu acabei de pensar, cara. Mestre, amigo! Tô orgulhoso. Mestre Splinter, amigos, uma última vez. Nessa semana vamos fazer uma retrospectiva sobre esses últimos maravilhosos 8 anos de história do mundo dos jogos de diversão. Passando por duas gerações de videogame, ascensão de videogame de celular... Mudança de jogabilidade. Tiro, porrada e bomba. Porque esse é um podcast gravado no Rio de Janeiro, né, porra? Com gente de todo lugar. Por incrível que pareça, é São Paulo. E aí, a bomba é em São Paulo. Tudo isso e muito mais depois do último Ximenez. The Last Ximenez. The Last Ximenez dá o nome de um jogo muito maneiro. Você vai ver comigo, nesse momento, mulheres que têm um pau grande, que funciona dia e noite no centro de São Paulo. Foi no ar. Surge um novo baixo frente soco. É pinto de travesti gay. Eu não tenho nada a ver com travesti. A galerinha esperta do baixo frente soco continuará gostando de jogos e diversão. Eu sei que homens deixam de levar leite pro filho pra levar leite de pinto pros travestis. O Onix vai se tornar ainda mais forte. O homem vai e pega o travesti de manhã, na hora do almoço, e às 15 para as 7 da noite. E chega em casa com o pau furioso. E se quer saber, eu vou mostrar também aqui, que não mostrou direito. Eu vou explicar o que, que eu fiz, já que não explicou aqui direito. Eu peguei um travesti desse, ele não sabia o que fazer. Super Baixo Frente Soco 2 Turbo. Tá lá, pra todo mundo ver que balança, mas não cai. Seja muito bem-vindo uma última vez ao Eu Gosto de Jogos de Diversão. Muito você obrigado. Se lembra do último episódio que você participou? Mas nem não lembro. Impossível lembrar. Eu acho que foi de GTA, cara. Não foi? Eu tenho a impressão não, Tekken, que cara. Da Disney. Cara, não, pra Tekken, cara. Pra ser Tekken, bem sincero, tava... pra ser bem sincero, tem um mês que eu fui de post em post de todos os podcasts que eu fiz, anotando... Eu queria contar, na verdade, quantos eu tinha participado, porque isso ia ser usado a meu favor em currículo, acredite ou não. Porque eu tô aplicando, pra Electronic Arts, tô aplicando pra Activision, tô aplicando pra K-Pop. É muito... tá pensando em inglês, né, cara? O cara tá internacional. É normal. O problema é que o cara tá na Espanha e pensando em inglês. Esse é um cara realmente internacional, cara. Ele é global inglês, cara. Esses dias eu falei, eu realizei que... Não, pera, tá errado. Não. Eu realizei. Quando você pensa assim, chances são de você tá pensando errado. Mestre Splinter, você não se lembra do último episódio que você participou, mas você se lembra do primeiro episódio? Cara, mesmo... Sendo 4 da manhã, é impossível esquecer. É impossível esquecer. Esse foi fácil, cara. Esse foi fácil. Eu lembro até de quem mandou e-mail pra gente naquele episódio. Qual era o nome dela? Diga o nome dela. Puta que pariu. Dona... Ai, ela, eu sei que ela perguntou sobre a E3. Uhum. Foi uma pergunta muito importante sobre a E3. Era uma conta do Banco do Brasil, né? Meu amigo, o ano era 2010, nós estávamos começando uma porra que não sabíamos onde ia dar, mas estávamos falando sobre PS Move, estávamos falando sobre Kinect e falando sobre como todo mundo estava tentando copiar a grandiosa Nintendo e seu Nintendo Wii super poderoso. Lembro disso bem nitidamente. 8 anos depois, Ilapso, como tá o seu PS Move aí? Meu PS Move, cara, eu não sei, brother. Ele tá numa gaveta, sei lá, sabe? Tá por aí. Caralho, cara, eu tinha carregado o meu PS Move pra poder jogar Just Dance com o pessoal do trabalho aqui, que a galera venha pra cá. Aí o meu PS3 ainda faz o favor de falecer. É uma merda mesmo, né? Caralho, mas deixa eu comentar uma coisa pra vocês, assim. O PS Move, junto com a câmera, que aí tem que ser do PS4, e um óculos, compõe a suíte do PSVR. Então o PlayStation VR em sua totalidade tem um PS Move. Então, de verdade, o PS Move não morreu. Ele pode estar tentando dar um retorno aí, um comeback. Poucos ele vai virar a armadura do jogador. É. Ele tá esperando o tempo certo. O Kinect, por outro lado, esse realmente, a princípio, faleceu. É o É, foi falecido, né? É, a Microsoft parou. O seu Kinect não funciona mais? Não, não. O conceito de Kinect. Ah, é verdade, parou de produzir, acabou. Né? Pode crer, pode crer. Mas você lembra do lançamento do Kinect, nego, mostrando assim: não, skate. Você vai poder pegar teu skate, escanear teu skate e andar nos jogos. Vai poder ver sua roupa pra sair final de semana e olhar em você. Vai poder falar com toda a sua família. Acho que só esse último. Sabe o que eu lembro da, quando você pensa em Kinect e quando ele lançou? Sabe a primeira coisa que vem na cabeça? Kinect não funciona para negros. Ah, é. Caralho, eu lembro disso. Pode crer, velho. Pode crer. Eu só conheci duas pessoas que usavam Kinect, né? Um era o Ludobardo, que fazia a gente jogar os jogos de Kinect naquelas festinhas na casa dele. Fazia, choca. Pra que ele era obrigado, né, cara? Eu lembro que errado, não. Não, eu não quero! Ah, dançante! Jogando Dance Central 3. E o outro era um maluco lá do trabalho que fazia pesquisa com Kinect pra simulação física. Vocês já viram que hoje em dia, pra jogar esses jogos de dança, você não precisa nem de videogame? Você pega no celular, você joga na televisão ele, num Chromecast ou qualquer merda, e você joga do jogo de dança segurando o celular. Pode crer, Just Dance novo tá assim, você pode jogar no Switch sem ter mais Joy-Cons. Não, e você pode jogar na televisão. Você precisa de um como celular. É que ele capta, como é que ele capta movimento de perna, movimento de... Não como capta. É que ele faz essa... Igual o PlayStation fazia. Não capta. Usa, mas você nem... Não, não, mas a tua perna ele não pega direito. É igual o PlayStation. Pega. Não pega, brother. Não pega. O PlayStation tinha essa parada, você ficava com a perna parada, jogando lá, sei lá, Michael Jackson, fazia o thriller só com a mão e tirava 10 no final. É, você dançava com o corpo inteiro porque você tava no ritmo da música, cara. Porque você, episódio 009 do Eu Gosto de Jogos, estava na imersão da parada, meu amigo. É por isso Opa! Que você mexia o pé. Você estava envolvido pelo ritmo ragatanga, meu amigo. Diego, exatamente. Oh, mas o ritmo ragatanga do Michael Jackson Experience é muito foda, mano. Leva todo mundo mesmo. Pode crer. O de PlayStation, de Wii é muito bom. O de Xbox é bem fraco. Falando... Você tava amarradão dançando desse jeito, tipo, yes! Dançando, e de repente ele mostrava pra você um vídeo de você dançando e rolava aquele constrangimento, tipo, não, não quero mais. Cara, você eu parava eu, de dançar. No Michael Jackson. As pessoas estão me vendo. No Caralho, Michael Jackson. Quando a gente jogou esse Michael Jackson no churrasco, tá ligado? É. No Michael Jackson não tinha esse problema, não, porque eu acho que era magro ainda, sabe? Aí eu. Ficava meio puto, não, mas caralho. Não era tão magro assim, não. Não, no do pombo não era, não, cara. Mas quando o jogo saiu. Pô, eu tenho um vídeo, eu vou arrumar pra vocês. Um vídeo eu jogando essa porra na loja da Sony, em Las Vegas. Eu lá, porra, pura esbelteza e magia. É, tempos que nunca mais voltarão. Caralho, lápis naquela época era chatuba de mesquita, meu. Bonde do sexalão. E era chatuba? Cara. Caralho, será que rola botar a foto da gente em 2010 e a foto de 2018? Rolaria aquela... se o Ludobardo passasse as fotos que ele tirava. Ele mas que tem gente... várias, assim. Falando... Não, a gente pega foto de perfil no Facebook mesmo. Fala, eu falar. Que alguém comentou aí sobre imersão, eu ia fazer um gancho aqui, falando de imersão e PS Movie. Eu cometi um erro, ou acerto, sei lá, de ter comprado um kit na China com todos os acessórios pra você transformar o seu... PS Move em outras paradas, tipo raquete de tênis, arco e flecha, tinha taco de golfe, e comprei também um que você, que esse é mais irado, que você botava dois controles do Move numa metralhadora. Aí você jogava, por exemplo, Era jogo? Pro Time Crisis, né? Não, mas usava muito bem no Killer Zone, agora não lembro. Killzone. Killer Zone! É o grande jogo pra você usar o PS Move na época do Play 3. PS Peru. É, e hoje em dia, no Play 4, com o PS VR, tem um jogo de tiro também que parece que é a grande aplicação de VR do PlayStation. Não sei o nome agora, esqueci. Também não joguei, né? Mas é bem esse estilo aí. Parece que é um estilo de jogo que casa bem com o conceito de você ter sensor de movimento e tal. Cara, eu lembro que quando eu joguei a primeira vez o Sport Champion, joguei o jogo de ping-pong. E o que me impressionou no jogo de ping-pong foi muito bem feito a questão da física. Então você, a forma que você bate na raquete, a forma que a raquete bate na bola e tudo é muito... Cara, eu achei muito realista pra época. E aquilo me empolgou. Eu acho que eu joguei bastante o PS Move, até cansar e falar, cara, já não dá pra ficar jogando Sport Champion a vida toda e Killzone, mas Pelo menos em 2010 o negócio foi interessante. Não seja por isso, o Wii, na época que ele foi lançado, ele é maravilhoso. Eu jogava boliche, mano. Jogava boliche, moleque. Eu achava irado, eu achava que eu estava na revolução dos jogos de diversão. Isso durou quanto tempo? 2 horas? Ah, durou uns meses. Tanto sério? É que eu saí do Wii pro WoW. Wii, do WoW que eu fui pro PS3. Maravilhoso. É, o Origem Inimigo, a gente lembra, ele foi comprar um PlayStation 3 lá bem na frente já. Uhum. Que ano que comprou? Eu comprei em 2011. Eu comprei o meu em 2010. É. Eu comprei, tanto que eu peguei Street Fighter 4, eu peguei Bayonetta. Eu peguei Bayonetta junto. O meu foi de 2009. Peguei de jogo. O Comandante Cobra tinha um Xbox. Aí lançou o Street Fighter 4, acho que em 2009. Aí a gente foi atrás pra comprar um controle de Xbox pra gente poder jogar a volta dos jogos de luta. Mas isso é papo pra um podcast que já aconteceu. Foda-se. Pois no futuro, o passado já aconteceu. É verdade. E esse movimento aí dos controles, dos sensores de movimento, né, na verdade, o PS Move e o Kinect saíram em 2010, né? Mas o Wii já tinha sido lançado há muito tempo antes disso. Calhou os caras pensarem nesse ano e falar, porra, olha aí, a gente tá apanhando do Wii pra caralho, os caras têm metade do market share dessa geração, então tá na hora de fazer sensores de movimento, assim, e tal. Acho que faltou pra eles... Quando ele foi lançado, o PS3 não tinha nada. Era muito caro, não tinha jogo. Bem pobre mesmo, né? Tinha Heavenly Sword e só. Tinha um jogo de boxe, que eu lembro, que mostrava mas olha só, jogaço. Isso a gente tá falando, tinha aquele Motor Storm Racer também. A gente tá falando o seguinte, o PS3 saiu em 2006... E o PS Move já é 2010. O Xbox é um ano mais velho, sai em 2005 e tal. O Kinect só saiu em 2010. Então levou um tempo assim pros caras verem que isso era uma parada, apenas o suficiente pra eles fazerem e virem que na verdade não era uma parada. Era talvez uma coisa muito localizada pro Wii. Era talvez o fato de que quando você leva esse estilo de jogar pra um console não Nintendo, onde existe um público que tem uma hardcoreização diferente, que o cara vai querer jogo de tiro, vai querer, enfim, esse tipo de coisa. Jogos diferentes, né? Jogos diferentes, e você não entrega isso pra eles. E talvez, no fim das contas, tenha faltado pra Sony e pra Microsoft pensarem, eu sou uma Nintendo da vida? Eu vou ter uma criatividade, ou vou ter personagens aqui que se eu fizer qualquer merda, as pessoas vão comprar? Ou pelo menos eu vou ter um público razoavelmente fiel que vai comprar? Acho que faltou essa reflexão aí. Se eles tivessem refletido um minuto sobre o que eles estavam pensando, eles não tinham feito o que eles fizeram. Talvez agora o PS Move venha a calhar com o VR, né? Mas VR ainda tá muito caro e ainda você exige muito do joguinho pra rodar um VR decente. E o PlayStation 4 baunilha não aguenta muito, não. Eu acho que vai ser a mesma coisa do PS Move. O nego vai achar maneiro no começo, não vai fazer porra nenhuma. E daqui a 10 anos a gente vai estar jogando nesse controlezinho DualShock 10. Pra mim, VR só vale refeição mesmo. Ah, olha aí, piadoca. esperou pra fazer. Cara, mas o VR é uma tecnologia que tem muita gente que acredita muito nisso e tá sempre ali fazendo alguma coisa nova, sabe? Sabe qual a diferença? Eu acho muito VR, louvável. O Proponô tá fazendo pra caraca. Exatamente, essa também é a diferença. Essa é a diferença. A diferença dos sensores de movimento pra VR é uma: pornografia. Você pegava o PS Move, que era um objeto fálico, e você fazia o que com aquilo, com objetos pornográficos? Nada. Quer dizer, muitas cara, coisas. Mas enfim, é só usar a imaginação. É verdade. Mas olha só. Não, cara, mas olha só. Em plena era do streaming de pornografia, um clique, onde, sei lá... Cara, lembra quando você tinha 12 anos e você queria se masturbar? Você tinha que fazer a grande odisseia de pegar, sei lá, o catálogo da Demilos pra conseguir alguma coisa. Hoje em dia... hoje em dia, o garoto de 12 anos... Cláudia, cara. Ou você tinha que esperar o sábado pra, de sábado. Madrugada pra ir na Band. Né? Pra ver na Band, é. Cara, já tá descobrindo várias paradas aí da adolescência. Ninfetas da estrada. É. Porra, é isso? E hoje, o garoto de 12 anos, a única coisa que ele tem que fazer é levar o celular pro banheiro, apertar o Ctrl Shift N genérico lá, que na verdade é outro comando, e digitar, sei lá, qualquer coisa, porn, que vai aparecer 15 sites no topo do Google pra ele ver pornografia. Então, assim, o VR o VR ser usado por indústria pornô e tá sendo usado por militares também, mas com outro propósito, já me mostra que a tecnologia em si, ela não vai ficar limitada a ser usada para videogame. Ou não vai ser igual o 3D, por exemplo, que a galera tentou empurrar televisões 3D pra gente, empurrou durante uns anos, toda a televisão vinha com 3D, ninguém via. Agora quem tem, tem, quem não tem, porque pararam de fabricar. Eu tenho duas televisões que são 3D aqui em casa, não sei onde estão os óculos de nenhuma delas. Eu tenho uma aplicação realmente 3D pra usar aqui em casa, que é o DVD, não é nem Blu-ray, é DVD, não, é Blu-ray sim, do Rei Leão, todo refeito pra 3D, e é bonito pra caralho, mas tipo, foda-se, já vi Rei Leão 70 mil vezes, e fora isso não tem mais nada. E todos os jogos que o pessoal fez em 3D, não deram certo, ou eram legais porque usavam aquela tecnologia de você ver cada jogador numa metade da tela. Vocês lembram disso? Dual Play? Que uma galera fez isso? É, que tinha uma televisão que vinha com essa tecnologia. É, tinha algumas marcas que vinham com essa tecnologia, eu acho. A Samsung tinha e a LG tinha, a TV Gamer, que era uma coisa assim que eles vendiam. Esse tal de Dual Play. E isso era maneiro e tal, mas você dependia do jogo ter uma certa... compatibilidade. Compatibilidade, né? E ser meio que pensado pra isso, tipo jogo de corrida, que você divide realmente a tela ao meio... Ou sei lá, porra, jogo de futebol na hora de cobrar o pênalti. Se fosse cobrança de pênalti tipo International de 64, que você via lá onde o cara ia bater antes, entendeu? E falhou também. Mas o VR eu acho que vai pra frente. Só que daqui a 4 anos a gente grava esse programa de novo e a gente pode ver que o VR não deu certo. O que eu vejo de VR, o pessoal usando mesmo é jogo, né? Porque lá da faculdade o pessoal trabalhou junto com o pessoal da FRJ e fez um tratamento pra fobia de avião, né? Uhum. É uma aplicação lá que o cara entra, né? Já tem. Não usando caverna, usando o Oculus Rift mesmo, né? Antes a gente tinha Cave lá pra alguns aplicações com uma empresa muito famosa aí de petróleo. Uma empresa petroquímica brasileira de capital misto, né? Pois é. Uh-huh. A gente não vai nomear aí. Pedrofones. Mas eu lembro também, tipo, essas aplicações de VR pra tratafobia, um amigo nosso, o Ianco, ele também tratava isso no mestrado dele, ele usou pra fazer... com aracnofobia. Ele usou até a esposa dele como exemplo de uso para tratamento de fobias com realidade virtual. Isso é maneiro. Caramba, tua própria mulher vai virar Eduardo. Que horror. Porra, cara. Você lembra disso? O Ianco depois trabalhou na Quiris até, né? Quando a gente falou caverna de realidade virtual, basicamente é quando você pega o espaço 3D de uma sala, por exemplo, paredes e tal, e projeta nessa sala um mini mundo que seja, né? Uma coisa meio... Desde coisas mais simples, que um gráfico estilo Minecraft, até coisas mais elaboradas, que é pra você realmente dar uma imersão, episódio 9, uma imersão do usuário que tá ali dentro, naquele espaço, naquele mini mundo. Isso serve pra treinamento, pra, enfim, tratamento de fobias também, um monte de coisa. Meu amigo, vou te falar, eu tenho a porra desse óculos foda-se aqui. A única coisa que serve é pra você brincar de montanha-russa. Você bota na cabeça e fala, caralho, tô numa montanha-russa, acabou, tá muito quente. Cara, aí e o mais escroto, é só você, porque se você e a sua mulher forem tentar ver assim, montanha-russa, peraí, deixa eu ver agora. Ei, montanha-russa, troca pra mim. Deixa eu falar, uma parada, que durante o ano de 2017, quando eu tava fazendo meu MBA, pessoal, vários professores babando muito ovo de VR, falando de várias aplicações. Eu tive um professor que tava... VR com blockchain. Nossa, nego, foi loucura. Ele tá usando VR pra fazer treinamento corporativo. Então, por exemplo, treinamento de incêndio. Você pode simular uma situação real de incêndio e você vê como as pessoas se comportam e se elas seguem os protocolos que são requeridos da empresa. Então é o tipo de coisa que já tá no mercado. E tem um grupo de alunos do meu ano que tá fazendo uma startup agora pra... aplicação de VR para fisioterapia. Qual que é a ideia deles? Fazer gamification de fisioterapia. Você, fisioterapia ninguém gosta de fazer, então você vai lá fazer um movimento repetido durante 100 vezes. Sim. Só que em vez de você... Cara, eu já vi um projeto muito parecido com isso, só que eu não lembro de quem. Só que em vez de estar fazendo algo repetitivo, retardado, você tá vendo um jogo e aquele movimento tem algum sentido no contexto do jogo. Você tem a ponta, você fizer cara, um movimento. Cara, você está grindando. Quando a cura já não é motivo suficiente, sabe? Tipo... voltei a andar! Porra, que chato pra caralho essa porra! Bem a real, eu acho a tecnologia VR foda, mano. Eu sou muito entusiasta. Eu acho muito boa, mano. É? Joga Resident Evil 7, então. Eu já também. Joguei. Dá medo pra caralho. Tu não se cagou, não? Porra, que pena que eu perdi. Muito! Caralho. Não, porque olha só, no Resident 7 tem um detalhezinho quando você usa o VR, que é o seguinte. Por limitações de hardware quando você usa o joystick... o VR dá pra fazer uma coisa que no joystick não dá, que é tipo, dar uma espiadinha. Você tá tipo atrás de uma parede, e aí meio que você só inclina a cabeça, e aí você tipo dá uma espiada, sabe? No controle você não consegue fazer isso, você tem que meio que sair da parede, sabe? O Resident Evil 7, eu gostei muito da experiência, mas os VRs que você geralmente fica parado e você usa o controle pra se movimentar, eles podem deixar sua cabeça um pouco confusa. Eu gosto muito, mas eu prefiro mais o que você pode movimentar seu corpo, fazer de tudo, assim. Eu testei um tempo desse, que eles abriram uma loja de VR lá em Campinas. E tá na moda agora você abrir esses arcades com VR, né? Tem um aqui em São Paulo que tá expandindo pra um monte de loja em shopping, que é a... Puta, esqueci o nome. Mas abriram uma outra franquia, uma outra empresa lá em Campinas. Aí eu fui lá testar e eles têm um jogo próprio que você equipa tudo direitinho e eles têm um tipo uma mochilinha, sabe? Que é um notebook equipado nas suas costas, né? Você coloca como se fosse uma mochila e ele te dá... ele que coloca você dentro do jogo. Então você consegue se mover na arena ali como se você estivesse dentro do jogo mesmo. E ficou muito maneiro. Ficou muito legal. E eles colocaram uma simulação que era eu e mais duas pessoas dentro de uma arena, se não me engano, era 28 metros quadrados ali. E aí a gente tinha que defender a base ali dentro dessa arena de uns... Alô? Alô, você? Ah, tá, eu pensei que eu tinha caído. A gente tinha que defender a base. Estamos sendo muito educados. Tá desacostumado, okay. Né, cara? Falando tanto tempo, ninguém interrompe. Então a gente tinha que defender a base ali de uns alienígenas e tudo mais. Era um bagulho bem baseado, bem inspirado em Destiny, assim, os inimigos e tudo mais. Mas foi muito maneiro. Eu corri que nem uma retardada. Tirei, né? Depois de 15 minutos eu tava suando que nem uma maluca. Eu tava atirando pra todo lado, me sentindo Lara Croft em três. Nossa, no futuro, assim. Eu me senti muito no futuro, eu amei o bagulho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando começou a suar, que nem a condenada, o óculos começou a embaçar? Não. Porque isso foi a limitação que eu senti. Tem tem uma loja dessas aqui em Madrid, né? Que a minha faculdade mandou quando a gente entrou no segundo período e mudou. Teve um grupo, montaram um grupo de trabalho, eles deram pra gente uma sessão desse jogo pra fazer team building, né? Então vai todo mundo lá pra poder jogar um jogo de zumbi, de survival. Cada um com a metralhadora, cada um tem que salvar a vida do outro, senão vocês vão morrer pro ataque zumbi. Tô ligado. Cara, eu também corri que nem um louco. Você pegava elevador, você realmente sentia que você tava pegando elevador, mesmo que não tinha nenhum tipo de movimento vertical. E só que você jogava 40 minutos. Cara, chegava 20 minutos, você já tava começando a embaçar, porque você tava suando. E eu pelo menos senti isso. O óculos ainda é uma limitação grotesca, porque você tá suando, eu pelo menos suo demais e transpiro, entendi, demais. Já não consegui pegar nada. Eu não tive esse problema, porque assim, eu tava bem tão realista, imersa ali dentro daquela realidade, que eu só realmente senti, sabe, que eu tava cansado e ofegante depois que eu comecei a tirar os equipamentos, assim. E eu vi que eu tava suando pra caralho e tal. Mas enquanto eu estava jogando, isso não me incomodou. O que me incomodou, principalmente quando eu joguei pela segunda vez, né, que a galera podia testar quantas vezes quisesse, assim. E aí eu fui uma segunda vez porque eu tava muito empolgada. Nessa segunda vez eu já senti o peso da mochila nas costas. E aí eu não consegui correr tanto quanto eu queria, por exemplo. Eu já tava me segurando um pouco mais, bababá. Mas a experiência no geral foi muito boa. Eu só achei a mochila um pouco pesada. O espaço, né, era uma arena que tinha, era tipo um local, a loja é muito grande, tinha várias arenas de 28 metros quadrados, assim, então se eles quisessem fazer uma muito grande também daria também, mas eles preferiram fazer várias em um tamanho específico, né. Essa informação de embaçar o óculos que o Mestre Splinter falou, eu consigo entender e vou passar por isso, porque se aqueles óculos de filme 3D você já fica com eles embaçados só de chegar no cinema que tá mais quente, imagina então fazendo esses exercícios aí tudo. É, eu tenho. Eu tenho ainda uma outra reclamação, mas essa, pelo menos quando eu estou jogando VR, não me incomoda tanto quanto assim, quando eu assisto filmes em 3D. Eu odeio assistir filme em 3D porque eu uso óculos, então eu tenho que colocar um óculos em cima do óculos. Porque eu não enxergo nada sem o meu óculos. Eu não tenho lentes, eu não uso mais lentes, então eu tenho que colocar um óculos em cima do óculos. Ninguém quer enxergar alguma coisa, ninguém quer enxergar nada assim. Mas quando eu coloco o óculos do VR, já não me incomoda tanto porque ele é muito espaçoso, né? Então comporta o meu óculos dentro do VR ali muito de boa. Posso confessar um negócio? Vai fundo. O que é essa parada de 3D que vocês estão querendo falar? Que eu não entendi ainda. 3D? Eu gosto de 3D. Pronto, falei. É amarro 3D. Eu odeio 3D. Eu tenho uma TV, uma das poucas coisas que eu gastei dinheiro quando eu montei minha casa aí no Brasil. E eu falei, cara, vale a pena. Caralho, o cara internacional agora pode falar: minha casa no Brasil, minha casa em Madrid, minha casa na Irlanda. Minha casa em Madrid é um kitnet alugado, então não vou falar muita coisa. E tudo aqui é alugado, inclusive a TV que eu assisto é uma 32 polegadas velha, que é da proprietária. E quando eu montei minha casa, eu decidi, tipo, via muito filme, jogava videogame, a porra toda, falou: cara, vamos investir na TV, que é onde a gente tem boa parte do nosso passatempos. Então a gente comprou uma TV de 65 polegadas 3D. Tinha um quarto que fez um quarto de TV, a galera aí conhece, e eu falei, cara, ó, que histórias esse quarto, hein, amigo? Uma temporada inteira de X-Factor. Meia-noite, passando X-Factor. Vamos ver o episódio de X-Factor. Depois quando eu olho pro relógio novo, caralho, 8 da manhã, viado. Caraca, gente. Porra! Ai, gostar de talentos. Cara, parabéns. Então, e foi uma temporada que depois a gente descobriu que tinha uma mulher ali que ela já tinha feito sucesso nos anos 70. Aí os caras do X-Factor mudaram o nome dela pra ninguém reconhecer. E a mulher escrotizava, mano. Não tinha condição, cara. Aquela mulher era muito escrota de bizarra. E aí a gente foi pesquisar. E a gente ficava vendo: o que que vai acontecer? Era a Demi Lovato que tava no júri daquela temporada. Bom, eu sei que eu comprei essa TV e comprei alguns Blu-rays do IMAX, aqueles documentários feitos pra 3D. É, Splinter, 2010, a gente foi pra São Paulo no show do Metallica. Aí a gente resolveu, eu não tinha visto Avatar, e eu queria ver Avatar no cinema em 3D. Aí a gente foi no cinema 3D lá, só que Avatar tava esgotado pros próximos 5 dias. Era o IMAX. Era o IMAX, não tinha IMAX no Rio ainda. Aí a gente falou, pô, 2010? Caralho, que é de 2010, não sei, mas tava passando em 2010. A batalha é de 2009, final de 2009. Então no começo de 2010, sim, ia tá passando. Fevereiro de 2010. Ficou muito tempo passando. Esgotado, viados. Próximos 5 dias do IMAX estavam esgotados a porra do Avatar. A próxima edição é abril. Ele sabe em fevereiro. Caralho! Porra! Ah, vai gostar de uma Pocahontas? Puta que pariu! Aí a gente falou, porra, não vamos perder a viagem, vamos ver o IMAX aqui. O que, que tem pra ver no IMAX? No fundo do oceano. Como é que é o nome da porra? Cara, eu tenho esse Blu-ray, mas não sei o nome. Como é que é o nome dessa porra? No fundo do mar, sei lá. É um troço de meia hora, 40 minutos, em 3D, mostrando o fundo do mar. Já que custou? Deep Sea. Acho que é Deep Sea, é do IMAX. A gente assistiu, mas é muito bem feito, cara. O negócio é feito pra 3D. E a sala do IMAX, ela é muito bem projetada pra justamente você evitar aquela poluição lateral, de você ter qualquer foco de luz fora da tela. A tela é imensa, a pessoa tá muito abaixo de você, você praticamente tá chutando a cabeça da pessoa, então você não tem nenhuma interferência. A imersão é total, digamos assim. E até o óculos, ele é feito pra você não ter visão lateral. Ele cobre completamente o rosto e você não consegue olhar visão pela periférica. Periférica, isso que eu ia falar. Boa. Eita. Tu fica ciclope no negócio. Porra, é muito irado. É muito irado. Eu sou fã de 3D, eu sei que é um negócio que já morreu. Aqui na Espanha você não acha TV 3D. Não existe já há muito tempo. Para o que tentaram emplacar aqui, foi um modelo e pronto, ninguém comprou. O 3DS, o primeiro modelo tinha 3D, né? Ah, em graça. Peraí, quê? 3DS. Agora você não tem. Agora esse... não tem mais, né? O último. Não, quer dizer, posso DS. Estar enganada, mas. Ah, é. Sim, sim, DS. Verdade. Sim, é verdade. Ai, que susto! Eu achei que o 3DS não tinha mais 3D. Não, eu me confundi. Ah, se você considerar que o New 2DS ainda é da família 3DS, só não tem o 3D, ainda é um 3DS sem 3D. É, mas você compra um Pokémon Moon, vai jogar no seu 3DS, não tem 3D, o cara já faz em 3D, fala, ninguém usa essa porra mesmo. E lá, nos transportando para o ano de 2010, você consegue se lembrar o celular que você tinha? O Ilapso não tá aqui, eu tô falando sozinho. Não, eu tô aqui sim. Exatamente. É que... Então lembrar, 2010, olha que foi eu que fiz a pergunta, hein? Sim. E eu não pensei nela. Não, 2010 eu tinha um N95 que me fora, no começo daquele ano, no carnaval, furtado por dois homens armados com facas no carnaval do Rio de Janeiro. Peraí, os caras tinham facas, mas eles não usaram e furtaram. Não, vocês. Foi o arrombado que estuda direito agora querendo consertar os outros. Vai tomar não, no olho não, do vai seu tomar cu. No todo mundo eu sabe fui, que puta furto ele entrou na tecnicalidade da parada. Não, mas né? É tá certo. Eu fui assaltado por dois você indivíduos. Você vai dar que tua mulher é advogada, filho da puta. Não pode cara, eu tô errado. Eu já admiti, calma, porra. A mãe do seu filho, moleque. É verdade. Eu fui assaltado. Esse foi o melhor argumento. Esse foi o supremo. Esse foi o argumento definitivo. Eu fui assaltado. Parabéns, cara. Parabéns. Com dois homens armados com facas na Rua Real Grandeza, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Em fevereiro daquele ano. Clássico pra ser assaltado. Clássico, porra, típico. Meio bloquinho, tananã, né? E aí eles me assaltaram e levaram o N95. E aí depois eu fiquei usando celulares aleatórios, vagabundos, durante todo aquele ano. Mas o N95, o poderoso N95, saudades, ele rodava Java, essa poderosa linguagem de programação. Essa câmera aqui era molotov. Tu saiu de Caxias pra ser roubado em Botafogo, é isso. Pra você ver. E aí. Acontece nas melhores famílias. Ah, muito. E aí, não, olha só, eu te digo mais, hein? Acho que o cara só. Não, os caras só não me escrotizaram porque eles perguntaram: tu mora onde? Eu falei, moro em Caxias, é os moleques. Pô, valeu então, irmão. Vai lá. Tira o chip aí. Tipo, foi mal, brother. Foi mal, brother. Porra, tinha que ter não devolveu, né? Não, eu tinha que ter falado antes, porra. Estudei contigo. Mas o N95 ele já rodava Java. E aí com isso ele já tinha algumas aplicações bem interessantes pra aquela época, que é claro. De Pokémon, né? É, não se comparam com o que a gente. Obviamente tem hoje, né? Só lembrar que hoje em dia você roda Final Fantasy XV num celular, né? Não, mas cara, pô, sério, emulador de Pokémon superior? Emulador de Pokémon, é. Um amigo nosso tinha um Palm Top. Era dele que eu ia falar, exatamente. Palm Top. O que o Alexandre fazia naquela porra daquele Palm Top? Ficava jogando Pokémon. Pra cima e pra baixo. Ele chegava e falava, eu tenho um Palm Top, é. Olha que legal que eu posso fazer. Aí eu mostrava, porque... eu tenho aí, um Palm mais? Top. Isso era o Palm Top? Era o cara, Palm você Top. Pode fazer uma agenda eletrônica no seu Palm Top. Hoje em dia. Eu tive um celular assim que tinha. Como é que ele chamava esse teclado? Né? Era. Não era um celular. Não era um celular, palm não. Top. Era um Palm. É diferente, ele não liga. Não, era tinha era literalmente smartphone que não liga. Sim, era o smartphone mesmo, mas o tinha smartphone, um nome pra esse, né? Quem liga pra alguém hoje em dia? GG, esse. Eu tinha um. Era da HP. Não sei se era Pilot ou qual era o nome. Que eu peguei do meu pai, essa porra já tava hiper atrasada. Eu tive um surto psicótico, alguma coisa assim. Nossa, em 2016. Acho que foi início de 2017. Eu não aguentava mais ligações e chamadas no celular. E aí eu usei o Palm Top pra ter minha agenda eletrônica pra saber quando que eu tinha reunião. É. Mas tem até um clipe da Rihanna, sei lá o que, que ela tá num palm desses vendo o Excel. E aí alguém digitou tipo uma mensagem do Excel. E tipo, ele não gosta mais de você. E era um palm desse, era um palm top desse da HP. Esse Pilot aí. É teclado QWERTY? Eu não lembro. QWERTY é esse que a gente usa no dia a dia. Não, Motorola Q11. É teclado QWERTY, é isso mesmo. Que então, chamava... esse que a gente usa no computador. Não, mas esse... Celular. Sim, é, no celular e menor, era horrível pra digitar. Não, tipo o BlackBerry 11, ele tinha um Sim. tecladão embutido ali, de botão mesmo, pra tu uhum. apertar os botões. E eu lembro que quando eu saí disso pra um celular touch, eu falava, que bosta, eu não consigo escrever. Mas tinha alguns modelos que você dava um flip assim, né, e ele virava um tecladinho mesmo, era muito bonitinho. Cara, era muito. Cara, a namorada do Ninja Inimigo, quando a gente a conheceu, ela tinha uma porra de um BlackBerry, que era tipo animal de estimação, sabe? É. Porra, cara, tudo era aquela porra daquele BlackBerry. E aí a galera começou a ter, sei lá, Galaxy S2, essas porra aí, né? Né? Motorola, sei lá o quê. E, cara, a garota lá com aquela porra daquele tecladinho lá. Meu teclado! Era tipo um cachorrinho, a parada. A Motorola tem uns módulos ainda, que eles, pra quem é muito saudosista, eles colocam, eles vendem, né, uns módulos pra você equipar no seu smartphone atual, e ele vira tipo esses tecladinhos QWERTY, assim, se eu você quiser. Que ele virava aquele tijolão. Não. Ia ser irado. Vocês lembram quando teve uma época aí pra esses Palm e qualquer coisa da vida, que tinha uma projeção em infravermelho de um teclado, e aí ele pegava pela sua digitação o que você tava batendo ali nas teclas virtuais? Opa. Dele, né? Sim. Uhum. Pô, essa é uma parada que eu achava bizarra, cara. É muito característica dessa época, assim, desses anos 2000, 2010. É isso aí. Onde na verdade... Caralho, eu ouço falar um negócio celular, cara, eu não sei nem qual que é a marca do meu hoje. Pra você ver. É o Daigo, o Mamute e a Rebeca são os seres humanos definitivos, cara. Eles realmente pararam em 1998 e lá eles estão. E assim, eu não julgo. Eu na verdade, eu admiro. Esse que é o detalhe, eu admiro. Não, mas tá ligado que a Nokia lançou um celular novo que é igual ao antigo, né? 2280, sim. Uma coisa assim. Um desses caras aí. E eu falei desse tópico da ascensão do móvel pelo seguinte, né? Por exemplo, eu em 2010 fiquei usando o celularzinho de flip, depois que o N95 foi assaltado, me foi roubado. E em 2011 é que eu fui comprar um Motorola, qualquer coisa lá, que rodava Android, porque aí tava todo mundo já tendo WhatsApp, não sei o quê, e aí eu comprei essa porra. E ainda era um celular razoavelmente fraco, não fazia muita coisa, mas nesses anos aí, 2010, 2009... Você já teve, já existia iPhone, por exemplo, o iPhone de 2007, e você já tinha, por exemplo, Angry Birds, Fruit Ninja, e eu acho que já tinha Candy Crush nessa época. Não, mas olha só pra eu traçar uma linha do tempo também, eu tinha esse Motorola Q11, que ele tinha um tecladão e tal, escrevi muita aventura de RPG nele, no doc de Word que tinha nele, e aí depois eu comprei... Eu queria comprar um celular da LG que tinha Android, porque eu queria mexer WhatsApp, etc. E eu comprei um que a tela era capacitiva. Não, era resistiva. Resistiva. Canetinha. Assim? Então, a tela do DS. Ah, tá. Resistiva, não é no toque. Você tem que fazer tipo uma forcinha, usar uma caneta, pressão. Alguma coisa. Eu deixava a unha do meu dedão direito só no cantinho. Só no cantinho. Ela crescer. Caralho, que coisa de mecânico do caralho, moleque. Cobrador de ônibus e mecânico. Cobrador de ônibus, cara. Moleque, pra eu poder usar o celular. E funcionou por muitos anos. Muitos anos não, por um ano. Porque em 2011 eu comprei o Galaxy S2. E foi o melhor celular que eu já tive. A lenda. Nunca tive. Todo mundo teve esse telefone. Aí eu peguei o S2. Eu falei assim, caralho. Dá pra baixar muita coisa. E comecei a baixar todas as merdas que existiam. Porra, tipo 16 GB, viado. Porra. Fruit Ninja, Angry Birds, Candy Crush. Todos os jogos, comecei a jogar que nem um filho da puta. Eu joguei aquele Angry Birds in Space, sei lá. Cara, Angry Birds foi tipo Power Rangers, cara. Todo ano saía um Angry Birds, Star Wars, Angry Birds Transformers, Plants vs Zombies também. Tinha Flappy Birds. Flappy Birds Zombies foi uma febre. Flappy Birds foi de 2013 pra 2014, sim. Que o vietnamita lá chegou a ganhar $50 mil por dia com isso. Verdade. Caralho. E eu chamei esse tópico pelo seguinte, né? Tem umas coleções de gráficos e tal que mostram a evolução, né? O crescimento, primeiro, do mercado de jogos como um todo e que fatias são responsáveis por cada percentual. E um dos levantamentos, né, o levantamento do relatório do Global Games Market em 2012, somava jogos de tablet e jogos de smartphone, ou seja, móvel, sem ser DS e tal, de modo geral, como sendo 14% do todo, tá? E aí a previsão, e isso foi crescendo, né, de 14%, foi virando 15%, 20%, 25% e tal. E a previsão é para que em 2020 você tenha 51% do mercado de jogos mundial sendo smartphone e tablet. Ah, isso é muito doido. Ou seja, o mercado móvel se torna mais da metade do mercado mundial de jogos. Você lembra nessa época como é que era quando a gente entrou na faculdade? Tinha poucas empresas, assim, quem queria trabalhar com jogo naquela época, tinha algumas empresas aqui no Rio que você conseguia trabalhar com jogos para celular, né? Você contava em uma mão quais eram essas empresas. Podia ser até a mão do Lula, você conseguia contar. É verdade. Mas que beleza. Luna, aí... Lula não, João e Gino. Tá, o mecanismo, né? Aí o que, que rolou? É, coisa... Entendi. Esses jogos que você conseguia rodar em Java, eles tinham um amplo espectro de alcance com vários celulares. Quando entrou Android e iPhone, deu uma disparada, conseguiu surgir mais empresas aí Brasil afora. É, isso aí acho que a gente chegou a comentar em algum cache antigo. Longo de, né? Ao longo de 8 anos a gente foi comentando os jogos. Eu lembro muito de jogar o Prince of Persia Warrior Within num celular que Nossa, eu tive. Nossa, Warrior Within era o 2, né? É, mas eu joguei. Dois na fase nova. Num Sim, Java, né? Um jogo de Java de um celular que eu tive muito aleatório, que parecia o Prince of Persia antigo. Nossa. E aí nesse meio do caminho você passa por coisas como o N-Gage da Nokia, né, que foi, enfim, uma tentativa de chegar ali num híbrido de celular com realmente um videogame portátil, e que hoje em dia é basicamente qualquer celular, né? Você pega um iPhone ou um Galaxy S, foda-se, desses aí, que são os telefones de ponta, e ali você roda, por exemplo, o meu telefone tem instalado o Brothers, aquele jogo co-op, tem ali, isso são jogos recentes, né? Tem o Bastion e o Transistor, que são da Supergiant. O Bastion de 2011, beleza, mas o Transistor é agora, 2014. Foi lançado pra PlayStation 4 primeiro. É, sim. E tá? E celular. Nem é bom porque a tela é muito pequena, mas enfim, tem ali. Ó, vou te falar. Esse é um cu de jogar. Ao longo dos anos, eu nunca fui um mega entusiasta de jogos mobile. Sim. Mas tiveram alguns jogos que me tomaram muito tempo porque eu realmente gostei. E eu vou destacar dois. Um é o Cut the Rope. Caralho, como eu gostei de Cut the Rope. Joguei a porra inteira. Comprei o jogo, joguei pra caralho. Aí quando veio o 2, que era de graça e você tinha que meio que ficar fazendo microtransações e tal... Eu tá aqui pra... mesma coisa que eu. Mas outro jogo que eu joguei pra caralho, joguei inclusive no PlayStation, foi o Jetpack Joyride. Caralho. Nossa. Melhor jogo mobile da vida que eu joguei foi Jetpack Joyride. Eu liberei tanta coisa eu ganhei de graça na PS Plus, eu acho. Ou ele era de graça? É de graça, ele é de graça. PlayStation, ele é de graça? É. E eu joguei aquela dizer, ficou. Eu lembro que eu queria liberar o cachorro. Aí eu falei, caralho, vou jogar até liberar o cachorro-robô. E aí depois que eu liberei o cachorro-robô, quis jogar com o cachorro-robô. Nossa, joguei muito. Que é da Half-Freak, né? Que é a mesma empresa do Freak Ninja. E é deles também o jogo que eu mais joguei e mais gostei em celular, em móvel de modo geral, no caso no iPad, que é o Age of Zombies. Você falava muito. Porra, gosto muito desse jogo. Eu comprei esse jogo pra Android e pra iOS. Pra ver, eu já fazia dessa há muito tempo, né? Eu comprei pros dois de tudo que eu gostei do jogo, cara. O jogo é muito bom. E ele tem uma implementação de input. O grande problema de jogo de celular pra mim é input. Né? Como você resolve o problema do input? Onde eu coloco o dedo pra falar, aquilo ali é um direcional. Né? E aí tem os jogos, por exemplo, da Sega, que tem lá o direcional fixo na tela, e que toda hora eu erro aquela porra. O que o cara, os caras fizeram na Half-Brick fizeram no Age of Zombies? Onde você colocar lá o dedo do lado esquerdo da tela, ele assume que você acabou de pegar num direcional. E aí você colocou o dedão, arrastou um pouquinho pro lado, andou. E o lado direito, né, você na parte de cima bota um comando, na parte de baixo bota outro comando e faz swipe, coisas assim. Ah, mas a pergunta isso é, pode na prática parecer muito funciona? Comum. Funciona. Isso parece muito básico hoje em dia, mas na época nenhum jogo fazia isso. É, porque muitos jogos eram, tipo, Sonic CD, até hoje é, né? É, tem um emulador com um input fixo lá na tela que você se vira, vai pra esquerda, vai pra direita, se errar o botão, errou, trelel. Isso gera, pra mim, uma experiência de jogo péssima. Paciência. Péssima. E assim, eu vejo, vira e mexe, eu vejo no metrô os caras jogando, sei lá, The King of Fighters no celular e tal. E assim, cara, pra mim é virtualmente impossível. Nossa, eu joguei muito Street Fighter 4 no iPhone. No iPhone não, mas eu também cheguei a jogar. É, mas aí ele já. É, o Street 4 no iPhone. Era aquele Street Fighter 4, 4 Volt, né? É, não. Não é 4 era Volt, não. É Champion não, Edition. Teve Volt também. Ah, então você tá falando do outro. Eu tô falando do mais recente, o Champion Edition. Porque ele tem uns inputs facilitados. Que, por exemplo, você toca na barra de ultra duas vezes, aí você dá um... Isso, tinha. Ah, beleza, cara. Então você podia, usar o controle clássico. Você podia usar o controle clássico e esses modificados. Uhum. Mas não subestima o que tem hoje, porque você pode jogar no celular. Não só tem jogos clássicos como San Andreas ou KOTOR pra se jogar, como o dos Gates, né? É, tem a porra. Tem muitos jogos antigos readaptados e boa jogabilidade, divertido. KOTOR tá maneiro de jogar. Eu gosto do gosto uns 20 pau. É, e quando a gente gravou o. Caralho, aquele jogo que. O que fica bem na sua cara, o bar? Full Throttle. Quando a gente gravou o episódio. Quando a gente gravou o episódio de Full Throttle, eu rejoguei no celular. Eu fui rejogando aos poucos no celular. Meu pai hoje ele só joga FIFA, cara. FIFA e PES. Uma coisa, eu só digo que a gente só não tem uma cultura mais forte de jogo no celular, porque a gente passou boa parte com uma cobertura de dados pífia. É, que você não conseguia jogar. Desde 2010, 2012, tem coreano jogando MMO todo dia no trabalho. Não, e você não tem a segurança plena de ficar no metrô, num ônibus, tarde da noite, com a porra do teu celular na mão, sabe? No Brasil, coisa que, sei lá, não vou falando que na Europa não acontecem crimes, exceto em San Marino. Na Coreia é mais difícil. É, mas assim, na Coreia, na Ásia, de modo geral. Vai roubar iPhone pra quê? Todo mundo tem iPhone nessa porra, por que eu vou roubar o do cara do lado? Tipo, cara, eu vou ali na esquina e falo, me dá um iPhone, o cara te dá um iPhone, por que eu vou roubar de alguém num país dessa forma? Então, gente. E fora da conexão também, né? Isso que o Mestre Splinter falou, não tem conexão. Até hoje, quando eu entro no metrô, eu não consigo ver um tweet direito. Na época da Olimpíada, eu tentava ver a porra do jogo de vôlei, voltando pra casa, toda hora travava aquela porra. Gente. Socorro, eu só preciso desabafar. Eu acabei de descobrir que tem Ragnarok. Pra Android? Pra Android tem. Mas é o Idol Clicker. É o Idol Clicker. Não, aqui tá Ragnarok Classic MMORPG. Cara, Ragnarok tá baixa aí. Ragnarok Classic pra celular existe na Coreia desde 2012. Sei lá, não sei. Não, e se você vai pra mercado asiático, cara, quanto jogo de... É, jogos de... MMO lixo. É, Final Fantasy. Tira os MMOs que ninguém nunca ouviu falar. Mas quantos Final Fantasy, Bravely Default, que só saiu pra celular japonês, o jogo de browser? O Final Fantasy VII, que era os Turks, o Before que Christ, saiu, né? Sei lá, em 2000 e alguma coisa, saiu só em celular no Japão. Isso. E era Java ainda. Agora não, dá pra falar de jogo de celular sem falar de Pokémon Go, né? Não. É. Dá sim. Pois é. Cara, em 2010 você não imaginava que Pokémon Go ia existir, né? É, na real, em 2010 a primeira coisa que eu pensaria era, tá, um dia vamos fazer um Pokémon normal pra celular. Era o que dava pra Cara, em 2010 24, o meu sonho era que tivesse o Pokémon Snap, tipo, em realidade aumentado. Meu sonho assim. Ainda é até hoje essa porra. Não sei porque. Mas Pokémon Go pode ser Pokémon Snap, cara. Você sim, tirar... mas o objetivo pode. Não é você tirar fotinha dos Pokémon. Não, mas olha só, peraí. A graça do Pokémon Snap não era ver, tem um Pikachu ali, vou tirar uma foto. Era ver um Pikachu voando e dando um choque no trovão bolado numa Ponyta, aí sim. Você tira uma foto, sabe? E uma coisa que eles poderiam muito bem aproveitar hoje em dia, com essa cultura de redes sociais e compartilhamento de fotografias, mano, se eles colocassem alguma coisa, sei lá, você tá passeando e abre o joguinho e de repente você vê, sei lá, um Lugia lá no céu vindo, se tirar uma foto e compartilhar, mano, podia ter muito bem coisas do tipo, sabe, quem tirou a melhor fotografia da semana, coisas isso, do tipo. Isso, é verdade, gamifica parado. Pera aí. É sério que em 2010 vocês pensavam assim, nossa, a Nintendo vai lançar um jogo pra celular. Mano, não fode. Ninguém pensava isso em 2010. Todo mundo falava, Nintendo vai ficar só em console claro e que não. Não, você tá falando merda. Não, você tá falando merda. Se em 2010 ninguém tinha posicionamento de nada. Em 2010 tudo era incógnita. Você começa a pensar que a Nintendo nunca vai lançar um jogo de celular, depois que já tem 5, 6 anos de mercado de celular e todo mundo lançou o jogo, menos a Nintendo. Depois que você já tem 5, 6 anos desse mercado, tipo em 2015, onde a Capcom já lançou, a Sega já lançou, a Square já lançou, todo mundo já lançou o jogo pra celular. menos a Nintendo, aí é beleza, você pensar, é realmente o posicionamento desses caras é de não lançar jogo pra celular. Até que lançaram, hoje eles já têm 3 ou 4 jogos, sei lá. É, mas, pô, em 2010 eu achava que todo mundo ia lançar ou que ninguém ia lançar jogo pra celular. Pô. Em 2010, eu era muito frustrada, porque tem o bagulho que vocês comentaram da nossa rede, né, de dados e tudo mais, essas paradas todas relacionadas à telefonia, e no Brasil sempre foi muito, muito abaixo de qualquer outro lugar do mundo, né. E eu lembro que em 2010 eu era muito frustrada, porque na época a Square tinha comentado que ia lançar aquele The Third Birthday do Parasite Eve, no princípio ia sair para celulares, né. Na verdade, muitos anos antes disso, eles falaram que ia lançar para celulares, e depois, acho que em 2010, mais ou menos, que eles começaram falar, não, vai sair pra portáteis e tudo mais. Mas ainda assim, eu era muito frustrada porque muitos jogos que eu queria muito ver como era em celular só saía no Japão e a gente ficava vendo navios aqui. Em 2010, a gente já estava vivendo o auge, mais ou menos, da geração, ou pelo menos Golden Years. Acho que era o princípio, né? Era o auge. Golden Years. Ano 1 do auge. Era o ano 1 do auge da geração do PlayStation 3, do Xbox 360. E foi quando começou a bombar de fato, foda. Talvez eu diria ano 2, pra usar 2009 como marco, porque teve, acho que o Gears 2 é de 2009 e o Uncharted 2 também. Uncharted 1 é de 2008? O Uncharted 1, não sei, acho que é 2007. Até 2009, mais ou menos, a gente tava vivendo um videogame ainda que não tinha despertado muita atenção. A gente não tinha muita vontade do videogame, porque não tinha jogo direito. Na condição de alguém que comprou essa porra desse videogame em 2009, eu queria dizer que eu já queria há algum tempo. Já tinha umas paradas maneiras, sim. É que não tinha nada, tipo, não tinha saído o Uncharted 2 pra caralho. Não tinha saído um The Last of Us, cara, da vida. 2 pra caralho, cara. É, não eu tinha não, saído eu não sei. Red Dead Redemption, sabe? Eu não sei quando a gente começou a ficar chato, porque eu lembro que quando a gente era mais novo, valia a pena comprar o Super Nintendo só pra jogar Superstar Soccer. É isso. O pessoal comprava 64 só pra jogar Mario 64 e Mario Kart. E cara, mas é porque eu tava muito mais. Vamos botar em perspectiva, quem comprava o seu Super Nintendo? Era você? Eu ia comentar disso agora, não é só a questão de ficar chato. Não é só isso, não. Gente, olha só, 2008, vou ser bem pragmático, 2008, GTA 4, GTA 4, beleza, tá bom, vai lá. Não, eu tô falando sério, GTA 4, eu não joguei ele até hoje, não joguei. Até aí, eu também não, comprou e não mas... jogou. Eu também não joguei, mas daí ia falar... Também. Eu tenho ele, já, é. Assim, não é um jogo que me faria comprar o videogame na época. E eu lembro que eu tava esperando ter jogos que me fizessem comprar. Dead Space eu joguei no computador. Left 4 Dead eu joguei no computador. Gears of War 1 eu joguei no computador. 2007. Tomb Raider. De 2007. Foi em 2008. É, mas tudo bem. O Gears acho que é 2007. Mas olha só, em 2009... vai ver, eu não sei tudo também não, tô mentindo. Eu sei alguma coisa. Mas em 2009, se você for olhar... Por exemplo, o primeiro Batman é 2009. Demon's Souls, que é um jogo, enfim, cheio de defeitos, mas que na época não tinha parâmetro, é 2009. Mas esses jogos te motivam, te fazem assim, caralho, eu quero comprar um videogame? Resident Evil 5? Não, cara, o que me fazia querer comprar um videogame era o seguinte, brother. Eu queria ter a porra do videogame. Sabe? Eu também. Em 2009 era isso, eu queria... Resident Evil 5 saiu em 2009. Eu queria, eu comprei porque eu sou putinha da Sony. Foi isso que eu fiz. E já tinha Street Fighter 4. Eu queria o PlayStation 4. Já tinha Street Fighter 4. Olhando a lista de jogos de 2010, eu acho muito mais foda. 2010 tem Red Dead Redemption, tem Mass Effect 2, tem Dragon Age. Cara, mas aí tem Bioshock 2. Tem God of War 3, tem Heavy Rain. Não, mas aí isso aí foram. Beleza, foram jogos muito bons. Mas em 2009 você não sabia quais iam ser os jogos de 2010, cara. Isso. Você só sabia os de 2009. Por exemplo, um jogo que eu jogo até hoje é Assassin's Creed, saiu em 2007. O primeiro é um, verdade. Um é de 2007. Você joga um até hoje? Não, a série Assassin's Creed eu jogo até hoje. E o primeiro que saiu foi em 2007. E eu já tinha um videogame. Cara. Mas o meu PC era uma merda. Pô, mas ou aí, eu comprava aí, um videogame bom, cara. Eu tinha um PC, cara. PC era bem menos acessível do que é agora. Dizer, agora ficou uma bosta de novo, né? Porque essa porra. Que isso, cara? Eu achava muito mais acessível naquela época. Não, que muito cara, maluco. O videogame era muito mais acessível que um PC, cara. No videogame eu paguei R$1.400. É, o PC, só R$1.400 era a placa de vídeo. Claro que não, gente. Eu tive um computador na época, joguei a porra toda, joguei Gears of War, meu computador era Vagabound. Foi você que falou? Assim, mas tu tem que ver que é Vagabound. O meu primeiro computador bom é esse que eu estou usando nesse momento e ele trava. Não, todo computador novo trava, cara. Fica tranquilo. Meu computador trava. Chama o engenheiro de computação pra dar uma olhada. Vamos botar em perspectiva essa parada aí. O que que acontece é que, tipo assim, o meu computador, ele era realmente antigo. Assim, não era, eu tinha um computador, aí eu troquei a placa de vídeo, aí eu troquei a placa-mãe, eu botei memória. O meu computador, ele era antigaço. Era, tipo assim, quando saiu em 2007, meu computador devia ser de 2000, entendeu? Era isso. Eu não fui ter o computador mais novo que eu fui ter foi quando eu comprei o notebook, que foi o da Dell, aquele... que é um LacTX alguma coisa, que é um da última linha da Dell. XPS. Meu pai me deu um laptop pra faculdade, que era um Compaq, não sei o que lá. Eu lembro desse computador. Eu rodei muito jogo, no mínimo, naquela porra. E joguei legal. Você rodou muito jogo no mínimo naquela merda. Mas eu tô falando é o seguinte: esse argumento de jogador de PC aí, de item pra PC, cara, foda-se, o cara joga na televisão, sacou? Hoje em dia, você sempre pode falar, então liga no HDMI, beleza. Mas naquela época, que eu tinha uma porra da TV de tubo, que só tinha porra de um cabo componente no máximo, não tinha essa porra. Quer dizer, tinha, mas dava trabalho. Meu laptop aqui, que é o meu computador principal, eu tenho ele desde 2013. Sim. Hoje a gente viu, gravando aquele episódio lá que eu tava jogando Hitman, ele chora pra conseguir rodar ele o Hitman. Ele aguenta. Se eu for... Aguenta, dá pra jogar. Agora, se eu fosse comprar outro computador pra poder, parrudo, pra poder jogar os jogos que eu quero, eu ia gastar 4, 5 mil reais... pra ter um móvel, porque minha situação eu posso mudar a qualquer momento de casa e é uma merda ficar carregando. Você pode levar o PC, não sei se você sabe. Cara, você pode mudar de casa e levar... Eu já fiz três mudanças com o meu PC atual. Dá pra fazer, tá? Fica tranquilo, você, assim. Você entende. Eu fiz uma. Não, eu fiz duas também. Eu saí da Tijuca pra Copacabana e Copacabana pra Tijuca, é verdade. Mesmo se eu não comprasse... Entendi. Mesmo se eu não fosse comprar um laptop parrudo, se eu fosse comprar uma torre, essas coisas assim, eu ia gastar uns 3, 4 pau na parada. Uhum. Eu compro um PS4 por menos de 2 pau e consigo rodar a parada no talo. O meu não ponto faz mais sentido dois, comprar um laptop. Só lembrando que o talo do videogame é capado em relação ao PC, mas tudo bem. Mas sim. O meu ponto é que em 2010... valia muito a pena já comprar um PS3 ou comprar um Xbox, porque já tinha muito jogo foda. E não só valia a pena, como se você ver a minha coleção de jogos PS3, eu tenho mais de 40 jogos, cara, em caixinha, guardado ali pra fodão, jogo pra eu tenho mais de 40 jogos. Rico de merda. Olha como eu sou colecionando. Não, olha só. Que desses jogos que eu paguei mais do que R$70? Porque eu comprava... A gente comprava na Shop2. Comprava em promoção, ou comprava usado. Eu lembro que eu tinha um filtro no Mercado Livre de arremates que expiravam em 4 horas de jogos de PS3 usados. Caralho, arremate no Mercado Livre, eu acho que nem tem mais essa merda. Aí eu pegava, clicava no meu nome no favoritos e já abria uma lista do que tava mais perto de expirar e mais barato. Tinha tipo FIFA velho pra caralho, sempre. Mas volta e meia tinha uma coisinha maneira, tipo Heavy Rain, que eu acho que eu comprei assim, não lembro. Uhum. Espera pra tu comprar o Switch então. Tu nunca mais vai conseguir comprar um jogo barato. Aliás, eu revisitei aqui as datas, né, as minhas memórias, e eu, na verdade, comprei o PS4, já era 2010, eu comprei em janeiro. Peraí, eu lembro PS4 que eu comprei PS3. Eu comprei o PS3 em 2010, já era janeiro, porque eu lembro que eu tava fazendo mestrado, trabalhando lá na COP, mas a gente tinha terminado a matéria, as matérias. E tava calor pra caralho, e uns 2 ou 3 meses depois saiu o Super Street Fighter 4. E o Pedrinho me emprestou o Street Fighter 4 baunilha que ele tinha. Então foi tipo janeiro de 2010, ou no máximo dezembro de 2009. Mas olha a diferença, né? Eu quero fazer só um complemento. O PH falou que era um bom ano pra se ter um PlayStation 3. Eu acho que eu discordo um pouco. Era um bom ano pra se ter todos os consoles, na verdade. Porque, porra, eu vou abrir aqui na Wikipedia e foda-se, porque a minha memória é uma bosta. Eu admito que eu olhei mesmo, então foda-se. Tá bom. Mas, cara, teve... Cadê? Deixa eu abrir aqui de novo. Teve Super Mario Galaxy nesse ano. Uhum. Teve Mass Effect 2, Red Dead Redemption. Teve God of War 3, que o PH comentou. O Limbo saiu nesse ano também. Uhum. Saiu No More Heroes 2. Saiu Vanquish, mano. Uhum. Foi um dos jogos... E eu separei um aqui muito especial pra gente comentar, que saiu Metal Gear Solid Peace Walker. Cara, saiu um jogo maravilhoso. Sonic também. 4, saiu, episódio 1. Saiu Sonic 4. Eu tinha separado aqui pra gente falar. Um mais maravilhoso ainda, que é Scott Pilgrim vs. É isso que eu ia falar. Saiu Scott Pilgrim vs. Scottinho! StarCraft 2 também é desse ano. Joga a espada no abismo! Agora. Eu falei, GG, PlayStation, porque foi o videogame que eu tive. Mas sim, claro. Xbox também, tem bastante coisa de que eu tinha. E, na verdade, 2010 foi o ano que eu tava começando a parar de dar atenção pro Wii, que eu falei, assim, tô desistindo de você, amigo. Cara, pro seu amor também saiu em 2010, o Birth by Sleep, que foi o jogo que eu abandonei Kingdom Hearts. Eu comprei o PSP do Fox pra jogar esse jogo. Uhum. Agora, que é o teu traficante, né? Verdade seja dito. Ele vendeu o PSP dele, exatamente. Verdade. Ele vendeu o PSP, só que o PS3 dele faleceu com a luz vermelha. Inclusive, foi uma era muito desagradável. É isso, né? Eram os videogames dando GG na tua cara, assim. Sim. Tipo, cansei, amigo. Valeu. O Switch não anda no brincada de vez em quando aí com a galera aí. É, o cara do Switch morreu. O Wii não tinha uns brick também? O Wii também. Isso não acontecia com o Phantom System, montagem da Tectoy. Pode isso crer. Não acontecia, não. Gradiente, Tectoy. Isso que é empresa. Mas, Killerado, o seu PlayStation 3, ele descansou agora, depois de anos e anos servindo ao bom trabalho do general Killerado. É o bom trabalho do Netflix e YouTube, né? O Netflix, não, cara, agora vê YouTube no videogame, você é um animal. Ah, ué, o que tem? Eu uso o PlayStation 4 pra muito. Isso. Não, eu tava jogando... Loucos? Não. FIFA 18 agora, eu tava jogando assim, ele bastante até. É porque nem todas as TVs aqui de casa são Smart TVs. Porque, por exemplo, mas você tem celular! Mas a por quê? TV. Não, eu vou usar o celular pra outra coisa. Não deve ser pra ligar também, né? A Smart TV aqui da sala, de vez em quando eu coloco o YouTube. Mas, por exemplo, quando eu tô numa TV que não é Smart, eu ligo no PlayStation 4. Uhum. É isso aí. Pois é. E aí, nos anos seguintes, né, a gente teve alguns expoentes bem interessantes, até em termos de indústria, de gente, de jogos, né, que marcaram não só a sua época, positiva ou negativamente. Já em 2011, você tem o lançamento do Witcher 2, que foi um aprimoramento bem grande em cima do 1, e que acho que começou a colocar um pouco mais o nome da franquia na mídia. Teve o lançamento do Sonic Generations, e não do Sonic 4 Episódio 2. Você teve o lançamento do Dead Space 2, que foi um incremento importante da franquia. O Arkham City, estabelecendo também a franquia do Batman. Teve o lançamento do Skyrim, que até hoje tá saindo aí pra tudo quanto é aparelho. São micro-ondas, deve rodar Skyrim. Nossa, caralho. Verdade. Foi um fenômeno muito... Teve Portal 2, gente. Portal 2 foi em 2011, que lindo. Skyward Sword de 2011 também. Verdade. Sim. Enfim, tem lá os seus comentários e tal. Tem muito jogo. Eu gosto muito de Skyward. Uncharted 3. O L.A. Noir também, né, de 2011. O L.A. Noir também. Tem um jogo que deixou a gente retardado, que foi o Marvel vs. Capcom 3. E 9 meses depois, o Ultimate Marvel vs. Capcom 3. A versão full do Minecraft saiu em 2011 também. E saiu o Dark Souls de todos os jogos, que é o Dark Souls, também é de 2011. O Dark Souls dos jogos. Que é o único jogo que pode ser dito isso. Eu vou fazer agora uma conexão com o começo do programa. Nesse ano saiu o Michael Jackson Momento The Experience Mestre também. Splinter. Pode crer. É, boa! Lançou um Mestre Splinter aí. Na frente do próprio. Que incrível. Olha aí. Caraca, novos tempos. Eu já fiz a conexão com o começo do programa. Lançou o Mestre Splinter. Ah, ok, tudo bem. Okay. É a nova geração do Bastion de Soco. Ômega. Lançou um que eu joguei muito, eu joguei que nem uma retardada, que foi o Patapom 3. Patapom 3? Porra, cara. PSP, né? PSP, né? Eu joguei muito Patapom. E desses anos assim em seguida, né? 2012 também saiu muita coisa. O XCOM Enemy Unknown, que foi um reboot completo da. Ah, o retorno franquia, do XCOM. É, foi em 2012. Xenoblade Chronicles. Caralho. Mass Effect 3 saiu nesse. O The Walking Dead, que estabeleceu um novo patamar de qualidade para os jogos de aventura, né? E que meio que cimentou. Botou até o Telltale no mapa, né? Terminou de botar até o Telltale no mapa, né? Até o Telltale tinha lançado ali já o De Volta pro Futuro e tal. É, o Sam Max, mas ele não tinha isso. Ah, mas é isso, né? Aí que botou eles pra mim. É. E em 2013 é um daqueles anos, né? Um daqueles vários anos onde você pega assim e você relembra por muito tempo ainda depois, porque quando saíram dois expoentes bem relevantes da indústria. GTA V saiu em 2013. E tá vendendo até hoje. É um dos jogos mais vendidos da nova geração até. Mesmo tendo saído pra anterior. E saiu também nesse mesmo ano o Last of Us. Os que eu tenho de cabeça. E foi... Saiu Bioshock Infinite também. Bioshock Infinite. Saiu Nino Kuni. Junto, né? Nino Kuni também é de 2013. Saiu Super Mario 3D World. Saiu Rayman Legends. Pô, Pularam o Diablo 3 aí. 2008, né? Mas aí oficialmente saiu do beta. Vocês pularam o Diablo. O reboot do Tomb Raider também foi esse ano, né? 2013, sim. O Killerazzo tá lembrando aí do Last of Us, que todo mundo comprou junto. Last of Us Online a gente jogou até com a prima minha perdida, né? Tinha uma garota lá. Tô de Bruna. Caralho, pode crer. Todo mundo adicionou, porque a garota era minha prima desconhecida, perdida. Até hoje eu tenho essa garota na PSN. Quando abro lá, Bruna Pivoto está online. Eu tenho certeza que ela só adicionou de volta porque ela viu o Carlos Pivoto. Ih, meu sobrenome, aí foi adicionou. E foda-se. Acontece, ué. É. Só falando que em 2012 vocês pularam o Diablo 3 e. O Diablo 3 que conta é o do Reaper of Souls. Eu acho que o Diablo 3 ele vale a pena ser citado por. Aí tem que voltar bastante no tempo, né, pra gente na época. Toda a expectativa que ele gerou, o nosso programa de Diablo, salvo engano, até foi mais ou menos nessa época, meio que motivado pelo 3. E toda a decepção que ele causou assim que saiu. E todo mundo falou, pô, não é mais Diablo. É porque não é um. Não foi exatamente uma decepção, né? Foi tipo, isso não é o hype infinito. Não é o hype possível de alcançar aqui, a gente putou. Isso. Mas eu quero muito fazer um parênteses em 2013, em 2013 foi lançado fazendo até o gancho com o negócio das expectativas, o Ouya. Caralho, pode crer. Nossa, o Ludo Bardo comprou isso. E ele chegou. Como pra é bom ele, ter dinheiro porque... e cabeça ruim, né? Cara, ele não era caro, não, cara. Ele só era assim. Ele não era caro, sim. Ele só era meio imbecil. Não, ele não se era comprar. Caro, mas você precisa de cabeça ruim. Talvez. Sim. Hoje a gente compra um Raspberry Pi e faz miséria com a parada, né? É verdade. Na época, Hotline Miami. E o Ouya na época ele era $100, que na época em 2013, dólar 2,10 era R$210, não era caro pra caralho assim. Mas quem caro. Aqui tinha R$210 pra gastar naquela época? Bom, enfim, o sei lá, né? Não vou falar nada, não. A questão do Ouya é que tudo tinha input lag pra caralho. Não era bem feito, assim, tá com hardware. Não deu certo. Saiu o Zeebo também no nosso tempo de vida. Mas foi uma grande... A gente jogando aquela porra lá na casa do Baeri. Mas aquele é o... Ele é o Retron. Vamos falar do Retron 5 não aqui, vamos pelo falar amor de Deus. Do Retron. A primeira regra do Retron é que você não fala do Retron. Não fala. Mas... O próprio Ouya, a gente já consegue lembrar da grande era do Kickstarter, né? Quantas coisas foram financiadas pelo Kickstarter. Quanto financiamento coletivo ficou famoso, principalmente na época no âmbito dos videogames, né? Quantos jogos foram financiados. Até o Shenmue foi financiado, Shenmue 3. E vale lembrar que ainda não saiu. Exato. Isso que eu ia falar, que fim levou essa merda. Tá fazendo isso. Na verdade, cara, dos grandes Kickstarters de jogos, de grandes desenvolvedores e produtores e tal, que meio que saíram naquela época, 2013, 2015, só saiu até hoje o Might No. 9. O Igarashi não lançou o... esqueci o nome do jogo. Bloodstained. Mas tá em andamento. Tá porque em andamento. Pelo menos uma vez a cada 15 dias ele manda um vídeo da produção lá no canal. Você bancou essa merda? Eu achei que demorou pra... Não, eu sigo o canal, mas eu achei que ele demorou. Acho que demoraram pra botar alguma coisa de gameplay decente ali e depois deu um salto, assim, tipo... depois de fazer a base, eles conseguiram dar um incremento muito, muito bacana. Nos eventos grandes, eles geralmente levam, né? A Z3 tá sempre lá o jogo. A galera sempre dá o feedback. O Iga ouve todos os feedbacks. Ele realmente tá levando em conta. Eu abri agora aqui o Kickstarter do Might No. 9. E até hoje tá aquelas imagens bonitinhas lá, cara, de conceito. Filhos da puta, né, cara? Mentira essa merda, cara. Eu dei dinheiro nisso, cara. Meu nome tá lá no jogo. Eu sou eu sou o Might número 11.169, cara. Sabe qual é o mais bizarro? Eu não dei dinheiro pra essa porra e eu ganhei na Plus. Ah, sim. Eu ganhei também. Mas tu não, o meu nome tá no jogo, cara. Essa parada vai ser impagável. Eu tenho dois jogos que tem o meu nome nos créditos, cara. Um eu tenho orgulho. E os dois você não gosta muito, né? É, mas um eu tenho orgulho porque pelo menos eu ganhei dinheiro pra isso. O outro eu queria esconder a minha vida. Na verdade, olha só. O Final Fantasy XV, eu tenho um problema com esse jogo, que é eu odeio o potencial desperdiçado e a música do encerramento. Stand By Me. Mas eu odeio o potencial desperdiçado. E aquele jogo incrível. Quantos jogos de potencial desperdiçado você jogou lá na sua vida? 200 mil. Mas Final Fantasy era o 15. O 10 também, um pouco. É o problema. Sabe qual é o problema? O problema é que Final Fantasy XV tinha um potencial infinito! Potencial infinito. Cara, mas eu vou jogar agora a síndrome do se não fosse Final Fantasy, se não se chamasse Final Fantasy, seria um com puta certeza. Jogo foda. É isso. É o peso do nome. Já falamos todas as falhas? Em 8 anos de programa, já falamos sobre isso. A cabeça pesa. Todas as falhas, ele seria um bom jogo mesmo? Sim, cara, se ele não levasse o título de Final Fantasy. É o caso do Bravely Default. Olha só, eu não quero mais falar dessa merda desse jogo aqui. Mas assim, o Final Fantasy vamos lá, pensa comigo. São meia-noite. A gente viu. Eu não quero falar desse jogo, cara. Eu não quero mais falar desse jogo. A gente sempre volta pra essa merda. Próximo tema, próximo tópico. Próximo tópico é semana que vem, cara. Puta merda. Doce traseiro. Vai falar do PS Move. Fala do PS Move. Não, eu ia falar o seguinte, a gente tá falando de 2013, a gente falou, os programas tá falando de várias formas novas de interagir com o mundo dos jogos. Em 2013, a Disney lançou o Disney Infinity, que é outra parada que a gente não falou aqui. Merda. Ninguém jogou. Já parou, mas é uma. Mas é uma forma de... A gente falou de VR, mas já tá desde 2013 a galera tentando emplacar realidade aumentada, né? Eles lançaram Amiibo antes da Nintendo lançar Amiibo. Foi isso. Sim. E ganharam menos dinheiro. Bom, era só isso. Pode continuar. Pô, obrigado pela essa contribuição fantástica. Boa, exatamente. É pra isso que eu tô aqui. E o sabe ano o que seguinte... também aconteceu em 2000? A gente tá em 2013, né? 14. Sabe o que também aconteceu em 2013? Final Fantasy Versus 13 foi renomeado para Final Fantasy XV. Não, cara! Isso foi a pior coisa que já aconteceu. Em 2014 teve Smash Bros. Pra Wii U. Teve Dark Souls 2. Olha aí, cara. Teve Bayonetta 2. Mas a galera 2. Só jogou ele no 2014 3DS. Foi ontem. 2014 foi ontem. Não é? Copa do Mundo. Teve Bayonetta 2, gente. Bayonetta 2 pra mim tinha saído ano passado. Puta merda. Teve... Deixa eu ver o que mais. O Diablo 3 Reaper of Souls. Uhum. Teve Dragon Age Inquisition. Mas é porque é o seguinte, olha só, pessoal. Esse ano aí, especificamente 2014, você já tem os consoles novos lançados. Você já tem PlayStation 4 e Xbox One lançados. Sim. Os dois foram lançados em novembro do ano anterior, 2013. Essa é a pergunta que eu queria fazer, justamente nesse ponto. Como fechou a questão de PS3 contra Xbox? No final de tudo. Nos 48 do segundo tempo, com todo mundo já queria que o jogo acabasse, o PlayStation 3 fez o gol da virada. E terminou tendo vendido mais do que... Vendido não, né? Chipado, como a gente disse. Chipou mais unidades do que Não, shippar pra mim é termo de relacionamento. Quando você quer que um casal fique. Ok, ok, tudo bem. Tá. Melhorou. Seria melhor enviou? Enviou pra quem? As lojas, porra. Ah, não sei, ué. Mas foram um número de cópias encomendadas por vendedores, né, enviados para vendedores. Nisso, o PlayStation 3, no final das contas, passou o Xbox. Então, foi uma batalha ali de quase 10 anos, né? Na verdade, foram 10 anos na prática, né? 2005 até final de 2014. Não, na verdade, final de 2013, né? Então, quase 10 anos de batalha e, no fim das contas, essa segunda guerra dos consoles aí, a Sony levou. Né? E agora não tem nem disputa mais, né? Agora tá bem gente. Continua.